Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje vamos iniciar uma nova década e vamos começar pelo ano de 1970. Mas antes eu quero fazer aqui uma pequena correção. Quando na edição anterior eu disse aos estimados ouvintes que só iríamos ter novos vencedores na década de no ano de 1971 e 73. Pois é. É que eu tive aqui uma pequena falha e estava aqui a ver os dados errados. Eu disse-lhe que tinha sido a Espanha vencer o festival Eurovisão da Canção. Vamos lá então ao ano de 69, ao mítico ano de 69, por vários motivos. Na Eurovisão também houve um motivo para que este ano fosse mítico, mas no caso pelos piores motivos, como quem diz, não é? Ora, nesse ano houve 4 países que venceram, tal como me referi nessa mesma edição, mas não me referi quais é que foram os países. E disse que as 3 de vencedores seríamos ter em 71 e 73, que neste caso deveriam ser a Holanda, que era um dos países que estreava, e também a Irlanda em 73. Vamos lá por partes, não foi bem assim que aconteceu. A Holanda, tal como a Espanha, Reino Unido e França, venceram em 1969. A Holanda foi o país que organizou o evento em 1970. E então aí sim, em 70 foi a Irlanda, a República da Irlanda, que venceu o festival Eurovisão da Canção, que se realizou então na capital holandesa, Amsterdam. Ora, deixe-me dizer que este festival teve lugar no dia 21 de março de 1970 e que ficou marcado pela não presença de vários países. Neste caso, Finlândia, Noruega, Portugal e Suécia. No caso português, Sérgio Borges, vocalista do conjunto académico João Paulo, até chegou a interpretar Onde Vais, Rio, que Eu Canto. Mas depois, o governo português decidiu que a música não iria ao Festival Eurovisão da Canção como protesto pela posição alcançada pela esfolhada de Simone de Oliveira no ano transato, ou seja, 1969. Também Suécia, Noruega e Finlândia se mostraram descontentes, não só com a posição que conseguiram, mas também com o método de votação e, por nesse caso, o consequente empate. 1970 foi o ano em que se implementou uma nova regra, a regra de que, caso houvesse empate entre vencedores, só entre vencedores, aí as músicas que estivessem em primeiro lugar iam ter que ser interpretadas novamente e depois os júris iriam eleger um primeiro lugar só entre estas músicas. Portanto, como é lógico, os países visados não iam votar, mas os outros países, sim. Os outros países, todos eles iriam novamente a votos naquelas 2 ou 3, ou neste caso até seriam 4 músicas que teriam acabado em primeiro lugar. Curiosamente, nunca mais aconteceu. Mas em 1970... registra-se então uma participação de países quase tão pequena como, enfim, a do segundo festival Eurovisão da Canção. O primeiro começou com 7, teve 14 músicas, porque houve duas músicas por cada país. Aliás, foi a única vez em que um país levou 2 músicas. E em 1957 houve 10 participantes. Depois foi sempre a aumentar. Em 1970 foram 12. Em comparação com o ano anterior, foram menos 4, exatamente. Portanto, foi um festival mais pequeno e que durou pouco mais de uma hora nesta Central Amsterdam. Ora, como disse, foi a Irlanda que venceu. Houve também aqui um empate 3, mas foi no quarto lugar. Vamos por partes. Quarto lugar para a canção número 2, que acabou com um total de... que acabou com um total de 8 pontos. A música de que representou a Suíça, por Henri Dech. A música chama-se Retour e conseguiu então um total de 8 pontos. Ficou no quarto lugar. Quem também ficou no quarto lugar foi a música número 6, lógico, também com 4 pontos. Marie Blanche, também francesa, neste caso representando a própria França, por Guy Bonnet. Por fim, Julio Iglesias, que representou a Espanha, ficou também, e como canção número 8, aliás, como canção número 9, peço desculpa, ficou com Gwendoline, a música de Julio Iglesias, ficou então no quarto lugar com 8 pontos. ouvintes, estás a ver? Estas são as próximas três que vamos ouvir, as primeiras da edição de hoje de Histórias da Eurovisão, aqui mesmo, na sua Rádio Interweb. Toi qui m'attends au moins toutes les nuits, et moi qui prends le train pour l'Italie, j'y resterai 10 jours, ni trop long ni trop court. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien, à mon retour j'aurai dans un écrin les photographies de mes petites amies. Et l'Italie vaudra bien quelques nuits. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Toi qui as l'âme sœur mieux qu'une sœur, et moi qui joue carreau avec ton cœur, je me fais l'affaire pour les Angleterre. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien, à mon retour j'aurai dans un écrin 2-3 galipettes et quelques bouclettes. Et ta douleur vaudra bien mon ardeur. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Toi qui donnes l'amour mieux qu'une mère, et moi qui fais le sourd comme on prend l'air, je pars à la conquête de toutes les minettes. Ça n'est pas rien, je sais, mais tiens-toi bien, à mon retour j'aurai dans un écrin une grande expérience, tu peux me faire confiance. Et notre amour vaudra bien un détour. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Toi qui fermes les yeux sur mon absence, toi qui parles si peu, toi la clémence, je sais qu'entre toutes, au bout de mes routes, je garderai pour toi au fond du cœur une place de choix comme une fleur. Et puis une bagouze qui fera des jalouses, et ton amour vaudra bien mon retour. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oh, que le temps lui-même tout un siècle ou davantage, la ville dort sous l'aile des blancs nuages, et Marie Blanche est à moi. Je ne veux rien savoir du reste du monde, la terre ne m'a jamais semblé aussi ronde. Contre mon cœur il y a sa tête blonde et Marie Blanche est à moi. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendolyn, recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. De mí le he pedido al silencio que me hable de ti, he vagado en la noche queriéndote oír, murmullo del viento le he oído decir tu nombre, Gwendolyn. Aqui está Gwendolyn, a música de Julio Iglesias, que representou então a Espanha no Festival Eurovisão da Canção na Holanda, ano de 1970. Vamos subir na classificação, mas antes uma curiosidade. Ora, a música número 7 está nos 3 primeiros lugares. A música número 8 é um dado curioso. Chama-se J'ai tombé du ciel. Foi interpretado por David Alexandre Winter, representou Luxemburgo e conseguiu a extraordinária marca de 0 pontos num país que estava até habituado a vencer o certame europeu. Pois é, mas a vida tem dessas coisas e nesse ano a música não teve qualquer ponto em 12 países a votar. Neste caso 11, porque o Luxemburgo não podia votar nele próprio. Portanto, em 11 países votantes, o Luxemburgo teve 0 pontos. Deixada a curiosidade, digo-lhe então qual é que é o terceiro lugar. Entre aspas, regra ou lógica de que os últimos são os primeiros, mantém-se nesta classificação. Até porque o terceiro lugar foi a 11ª atuação e conseguiu um total de 12 pontos. A música chama-se Wunder gibt es immer wieder. Quem a interpretou foi Katja Hebstein, ela que representou a Alemanha. A cantora conseguiu então um total de 12 pontos e ficou no terceiro lugar. O segundo, já lhe disse, foi a música número 7, que neste caso se chama Knock Knock, Who's There? Quem a interpretou foi Mary Hopkin, a música que representou o Reino Unido e conquistando o segundo lugar, conquistou um total de 26 pontos, menos 6 que a música da República da Irlanda, conseguiu um total de 32 pontos e foi a 12ª e última atuação. A música All Kinds of Everything, interpretada por Dana, não é a israelita, é outra Dana, ficou então no primeiro lugar e levou para Belfast o Festival Eurovisão da Canção, ano de 1971. Digo Belfast, mas creio que não foi nesta cidade que se realizou, de forma já lá vou depois confirmar na próxima edição do nosso Estrangeiro da Visão. Ora, ficamos por aqui quanto a este festival. Quero só deixar-lhe uma nota. Quando chegarmos por voltas de abril, finais de abril, meados de abril, vamos fazer uma pausa nesta viagem pelo mundo do Festival Eurovisão da Canção, ano a ano, para trazermos ao auditório músicas que vão participar neste Festival Eurovisão da Canção, ano de 2013. Já agora uma nota, Portugal não vai participar neste evento devido à crise financeira e a uma impossibilidade do serviço público assegurar a realização de um festival interno que eleja depois um representante para Portugal na Eurovisão. Portugal então que não vai participar neste festival de 2013, mas mesmo assim vai transmitir. E como é lógico, a Antenova vai também acompanhar passo a passo destes intervenientes. Dada a situação que nos atingiu nos últimos meses e que impediu que o Estrangeiro da Visão tivesse a regularidade desejada, a prioridade agora é manter estas emissões. Por voltas de abril vamos então fazer uma pausa para até a realização do certame acompanhar estes novos temas do Festival Eurovisão da Canção ano 2013, que deverá, aliás, que há então realizar-se em Estocolmo, capital da Suécia, como já sabem, venceu então o Festival Eurovisão da Canção ano 2012, que para nós fica marcado como o fim do princípio, ou o fim do fim, enfim, é difícil explicar, já que foi um festival, portanto, no dia a seguir tivemos os problemas que tivemos e quase que a rádio findou. Mas, não, isso não aconteceu, a rádio não findou, aqui estamos quase um ano depois do acontecimento, ou vá, 8 meses depois do acontecimento, para trazer então ao auditório este momento que é o Histórias da Eurovisão e que já vai na sua 105ª edição. Ora, muita conversa, desviei-me, mas foi necessário, digamos assim. Terceiro lugar então, com um total de 12 pontos, a música que representou a Alemanha, Katja Hebstein, com Wunder gibt es immer wieder, a música que representou então a Alemanha e conquistou, como disse, 12 pontos, terceiro lugar. O segundo, a música número 7, e que dá pelo nome de Knock Knock, Who's There, e foi interpretada por Mary Hopkins, do Reino Unido, conseguiu 26 pontos. A primeira, All Kinds of Everything, ficou com 32 pontos, representou a República da Irlanda e foi interpretada por Dana. Foi a última atuação desse festival que teve 73 minutos de duração. Eu despeço-me então com votos de uma boa tarde, ou boa noite, como preferir, na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem e até daqui a 2 semanas, porque na próxima estarei então de férias e só regressarei então no próximo dia 2 de fevereiro. Boa noite e até daqui a 15 dias. Reminds Reminds me of